Estou preso de uma noite escura. Estou preso de uma noite escura. Estou preso de uma noite escura. Estou preso de uma noite escura. Infinitamente longa, longa. Infinitamente longa, longa. Infinitamente longa, longa. Infinitamente longa, longa. Aguardando por la brisa do teu nome. Por la brisa do teu nome. Día a día, noite a noite. Por la brisa do teu nome. Día a día, noite a noite. Por la brisa do teu nome. Sentado frente a este mar de dúvidas que me abranxen cada palabra e me eleva a un horizonte de silencio cada vez que pronuncio teu nome. Nesta noite escura infinitamente longa. Nesta noite escura infinitamente longa. Estou preso de uma noite escura. Estou preso de uma noite escura. Estou preso de uma noite escura. Estou preso de uma noite escura. Estou preso de uma noite escura. Infinitamente longa. Longa, longa, longa. Infinitamente longa. Agarrando por la brisa do teu nome. Por la brisa do teu nome. Día a día, noite a noite. Agarrando por la brisa do teu nome. Polarizado te no me dieron el tarot. Polarizado te no me. Ah, infinitamente longa.